sei. Eu sempre estive aqui pra dar suporte, tudo bem. Que as coisas mudem, cê não é o mesmo de antes, mas é quase impossível. Não sente o peso do abandono. Choramingo pelos cantos, tipo a cadela sem dono. Perguntou com quem cê tá, isso sempre me tira o sono. Será que se eu fosse mais alto, parecesse uma modelo? Isso te faria enxergar além dos meus defeitos. Se eu fosse mais magrinha, pros seus braços darem a volta, talvez seria mais difícil pra cê conseguir ir embora. Porque você não me liga, não me chama de volta. Eu sinto tanta saudade, isso é o que me sufoca. Porque você não me liga, aparece na minha porta. Eu faria de tudo pra essa mina que cê gosta. Porque você não me liga, porque você não me... Eu te vi com outra nos stories na semana passada. Cê vai me dizer mesmo que aquilo não era nada. E eu aqui sozinha com sua bagagem guardada, esperando uma resposta, uma mensagem. Porque você não me liga, não me chama de volta. Eu sinto tanta saudade, isso é o que me sufoca. Porque você não me liga, aparece na minha porta. Eu faria de tudo pra essa mina que cê gosta. Porque você não me liga, porque você não me liga, porque você não me liga, porque você não me... Vou te contar um segredinho, ando secretamente dando pro seu parceirinho. O que você faria se eu te deixasse sozinho, numa noite fria precisando de carinho? O que você faria se eu te deixasse sozinha? Vou te contar um segredo, cê tava viajando e eu sentei pro seu parceiro. Não foi por vingança, mas sei que errou primeiro. Em meio de tragos e goles ofereceu um aconchego. E eu sou só uma menina precisando de afago. Ele ocasionalmente só tava aqui do meu lado. Agora você me volta dizendo que sentiu algo. Agora você me volta dizendo que sentiu mal. Eu nem sei quando nem o que. Baseado nas atitudes, demorar pra responder. Não era pra ser olho por olho, mas o que eu posso fazer? Se ele tá no banho enquanto eu falo que eu tenho um segredo, um erro eu não sei dizer. Se ele tá cuidando muito melhor, talvez cê merecesse coisa pior. E o que ele me oferece é bem maior. Se você entende o que eu quero dizer. Eu te avisei lá no começo que tudo que eu fosse ser dependeria somente, unicamente de você. Não foi por vingança, mas deixei acontecer. E agora me desculpa, não vai dar pra resolver. Ele tá voltando pra cama, depois falo com...